você não sabe como vai fazer pra me conquistar e não me perder. Eu lhe digo que é só não viver de ilusão, nem fazer o que manda o seu coração. Não fique chorando quando eu sair, nem fique pensando que eu vou te trair. Não me julgue por sua imaginação, é só teu queridinha o meu coração. É só teu, queridinha, o meu coração.